besos que me diste, cafona tus presentes, tu amo. E para afastar-te da lembrança, eu vou assistir mais televisão. Cafona, fui eu por escravizar-me e a todos teus caprichos me render. Cafona, permaneço mais que nunca, pois continuo doida te querer. Ela baixou, los discos de bolero son tan tristes. Na natureza morta que me deste, o abacaxi parece que tem vida. Mi coração, sangrando de tristeza e de saudade, se tu não voltares me suicido, pois sem ti não há felicidade. Cafona, foi nos beijos que me diste, cafona, tus presentes, tu amor. E para afastar-te da lembrança, eu vou assistir mais televisão. Cafona, fui eu por escravizar-me e a todos teus caprichos me render. Cafona, permaneço mais que nunca, pois continuo doida a te querer. Ela baixou, los discos de boleros andam tristes. Na natureza morta que me deste, o abacaxi parece que tem vida. Mi coração, sangrando de tristeza e de saudade, se tu não voltares me suicido, pois sem ti não há felicidade.